que vale tanto amor assim. Não encontro alguém que eu possa dar. De que vale tanto amor em mim, se eu não tenho a quem amar? Já tentei sair da minha solidão, para esquecer de quem me fez sofrer. Tudo eu fazia pra viver feliz, mas quem eu amo não me quis. Dei a minha vida, dei o meu coração, coloquei o mundo inteirinho aos seus pés. Tudo eu lhe dava sem nada pedir, mas ela foi embora, nem me disse adeus. De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar. De que vale tanto amor em mim, se eu não tenho a quem amar? Minha vida é triste, mas vou procurar outro alguém que possa um dia me entender. Pois eu nada fiz para viver assim, assim sozinho, sem ninguém. De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar. Seus pés.